nosso amigo Jair do Opção. Aquele abraço, garoto. Vamos embora. Gosto de você, não tem coisa igual. É morena linda com seu jeito sensual. Se requebrando, eu vou te ensinar. Balança seu corpo, vai pra lá e vem pra cá. Essa nova dança, não demore não. Balança seu corpo, curte no refrão. Curtindo e balo, que tá bom demais. Vem me ensinar desse jeito que você faz. Bom, bom, bom é muito bom. Bom, bom, bom é bom demais. Bom, bom, bom é muito bom. Bom, desse jeito que você faz. Bom, bom, bom é muito bom. Bom, bom, bom é bom demais. Bom, bom, bom é muito bom. Bom, desse jeito que você faz. E essa mulherada rebola assim, ó. Simbora, simbora. Eita! Peço de você, não tem coisa igual. É morena linda com seu jeito sensual. Se requebrando, eu vou te ensinar. Balança seu corpo, vai pra lá e vem pra cá. Essa nova dança, não demore não. Balança seu corpo, curte no refrão. Curte no embalo, que tá bom demais. É me ensinar desse jeito que você faz. Bom, bom, não é muito bom. Bom, bom, bom é bom demais. Bom, bom, não é muito bom. Bom, esse jeito que você faz. Bom, bom, não é muito bom. Bom, bom, não é bom demais. Bom, bom, não é muito bom. Bom, esse jeito que você faz. E a mulher ela remexe assim, ó. Se mexe, rebola. É muito bom, bom, bom, bom, é bom demais. Bom, bom, não é muito bom, bom, desse jeito que você faz. Bom, bom, não é muito bom, bom, bom, bom, é bom demais. Bom, bom, não é muito bom, bom, desse jeito que você faz. E a mulher se joga e rebola assim, ó. Se mexe, se mexe, se mexe. Ho, ho. Assim tá bom de...